Okay, guys. Então tá, gente. Now I want to spend some time to explain you how the gospel works. Então agora eu vou passar um tempo explicando como funciona o evangelho. And after this, e depois disso, I will show you a way to explain the gospel. Eu vou mostrar uma forma de explicar o evangelho. And then we go to the streets. E daí a gente vai para as ruas. So, how many of you here work in the field of medicine? Quantos de vocês aqui trabalham no meio de medicina, médico? 1, 2, 3, 4 Nurses. Enfermeiros que estão no nos hospitais. Now, I saw my 5 children being born. Eu vi os meus 5 filhos nascerem. And you know, it's a very critical moment when a child is born. E é um momento bem crítico quando uma criança nasce. Many things can go wrong. Muitas coisas podem dar errado. And no one knows exactly what's going to happen. E ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. But everybody knows what needs to happen. Mas todo mundo sabe o que precisa acontecer. That baby needs to get out. Aquele bebê precisa sair. One way or another way. De um jeito ou de outro. But it has to happen. Mas precisa acontecer. And it's a very dangerous moment for the mother. Sorry? It's a very dangerous moment for the mother. E é um momento muito perigoso para a mãe. And very painful. E muito doloroso. A lot of respect for all the mothers here. Muito respeito para todas as mães aqui. I am so happy I'm a man. Eu estou muito agradecido que eu sou um homem. I only take the good part. Eu só não tenho trabalho nenhum. And it's also very dangerous for the baby. E também é muito perigoso para o bebê. If one thing goes wrong, the baby is going to be damaged for life. Se uma coisa vai errado, isso pode prejudicar o bebê para a vida toda. Right? Certo? And if you have healthy children, e se você tem crianças saudáveis, you should be really thankful for it. Você deveria estar bem agradecido por isso. So the moment of birth is an extremely important moment. Então, o momento onde o bebê vai nascer é um momento muito importante. And everybody who is involved needs to know what they are doing. E todos que estão envolvidos no parto precisam saber o que eles estão fazendo. Now you and me are involved in the business of bringing people to a new birth. Agora, eu e você, a gente está envolvido na missão de trazer as pessoas a nascerem de novo. Right? Certo? So we need to know exactly what needs to happen. Então a gente precisa fazer exatamente o que precisa para que aconteça. When is someone born again? Quando que alguém nasce de novo? Why does someone need to be born again? Por que que alguém precisa nascer de novo? Born into what? Nascer de novo em quê? How? Como? Why? Por quê? So I want to begin with a quiz. Então eu quero começar com um questionário. To see how smart you are. Para ver o quão inteligente vocês são. People in Brazil are smart, right? Pessoas no Brasil são inteligentes, né? Sim. And most of all in Belo Horizonte. E principalmente aqui no em Belo Horizonte. Now it's division. Agora tem uma divisão aí. So my first question is, when is a baby officially born? Então, a minha primeira pergunta é, quando que um bebê está oficialmente nascido? Quando que um bebê nasce oficialmente? Option A, when his body is out of the mother. Opção A, quando seu corpo está completamente fora do útero. Option B, when he's breathing. Opção B, quando ele respira pela primeira vez. Option C, when the cord is cut. Quando o cordão umbilical é cortado. Or option D, when baby cries. Ou D, quando ele chora. How many go for A? Quantos acham que é no A? Quantos levantam a mão? Okay, not many. Que é a opção A, não muitos. How many go for B? Quantos acham que é a opção B, quando ele respira pela primeira vez? A bit more hands, but not too many. Um pouquinho mais. How many of you believe letter C is the right one? Quantos que vocês acreditam que é a C? When you cut the cord, okay? I get more hands there. Tá, algumas mãos agora. And how many of you believe that letter D is the answer? E quando que vocês acham que a letra D é a resposta? Okay, very, very divided. Bem dividido. Opinions. Opiniões bem divididas. Now, if you go to different countries, agora, se você vai para países diferentes, every country has a different idea. Todo país tem uma ideia diferente. But every country does agree. Mas todo país concorda that the four are necessary. Que os quatro são necessários. So that the baby is healthy and the mother is healthy. Para que o bebê esteja saudável e a mãe esteja saudável. I don't remember at what time of the day my babies were born. Eu não me lembro do horário que os meus filhos nasceram. But I remember that they were born healthy. Mas eu me lembro que eles nasceram saudáveis. I don't care if it's A, B, C or D. Eu realmente não me importo se é o A, B, C ou D. I just want my son and my daughter to be healthy. Eu só quero ver os meus filhos saudáveis. So the four are necessary. Então os quatro pontos são necessários. We can discuss the theory for years. A gente podia ficar aqui por anos discutindo a teoria. But what is important is the health of the person. Mas o que é importante é a saúde da pessoa. Now I have a second question. Agora eu tenho uma segunda pergunta. When is a person officially born again? Uma pessoa ela é oficialmente nascida de novo quando? Option A. Opção A. When is baptized in water. Quando é batizada nas águas. Option B. Opção B. When he or she repents. Quando ela ou ele se arrependem. Option C. C. When they believe. Quando eles creem. Or option D. Ou D. When they are filled with the Holy Spirit. Quando são cheios do Espírito Santo. What do you think? O que vocês acham? The four. Os quatro. You need it all. Você precisa de tudo. Every piece has a purpose. Cada parte tem propósito. Everybody needs to repent. Todos precisam se arrepender. Everybody needs to be baptized in water. Todos precisam ser batizados nas águas. Everybody needs to believe. Todos precisam crer. And everybody needs to be filled with the Spirit. E todos precisam receber o Espírito Santo. To be fully born again. Para ser completamente nascido de novo. To be fully equipped. Para ser completamente equipado. To be able to be fully effective. Para ser totalmente efetivo. And we can discuss theology for years. E a gente pode também discutir teologia por anos. But if I have a person that is coming to me that is living in sin and wants to be free. Mas se eu tenho uma pessoa que está vindo até mim e que está vivendo em pecado and wants to be free, e que quer ser livre, I go through the four. Eu vou pelos quatro. Because I want that person to be complete. Porque eu quero que essa pessoa esteja completa. That they are fully equipped and que totally born again. Que ela seja completamente equipada e nascida de novo. So, I want to explain you a couple of things. Então, eu quero explicar algumas coisas para vocês. To show you that many things we have been learning and listening have been a little bit out of place. Para mostrar como muitas das coisas que a gente tem aprendido e tem escutado estão pouquinho fora do lugar. And that if we put them in the right place. E que se a gente colocar elas nos lugares certos, are going to work very effectively. Vai ser bem eficiente. How many of you know John 3:16 by heart? Quantos de vocês conhecem João 3:16 de cor? Okay. I will check it. Então tá, eu vou testar. I knew you were going to do that. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Is that right? Está correto? Very good. Muito bem. You're so smart. Vocês são muito inteligentes. Ah, eu esqueci de traduzir. There you go. Okay. Now, how many of you know John 3:15 by heart? Agora, quantos de vocês conhecem João 3:15 de cor? Okay, let me change the question. Tá, deixa eu mudar a pergunta. John 3:17. João 3:17. Quem? Uno. John 3:18. João 3:18. Why not? Por que não? Is John 3:15 less word of God than John 3:16? João 3:15 é menos palavra de Deus do que João 3:16? No, right? Não, né? Do you know who said this? Vocês sabem quem disse isso? Jesus. Jesus. To who? Para quem? Nicodemus. Nicodemus. And what means this? E o que significa isso? De tal maneira. De tal maneira. Maneira. Yeah. Maneira. What does that mean? O que isso significa? Like the way. Yeah, the same way he said it before. Okay. These words means that this text is associated with the story before. Ele diz que essas palavras estão associadas com algo que ele disse antes. It doesn't mean so much. Não significa tipo quantidade, né, de tal maneira. You need to know John 3:14 and John 3:15 if you want to understand John 3:16. Se você quer entender João 3:16, você precisa saber João 3:14 e João 3:15. Otherwise, it doesn't make any sense. Senão, não faz sentido nenhum. For example. Por exemplo. John 3:14. João. And just like Moses raised the snake on the desert, so has to be the Son of God put on high. E como João 3:14 diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Do you know that story? Você conhece essa história? The people of Israel had sinned. O povo de Israel tinha um pecado. And God sent snakes. E Deus enviou serpentes. To kill them. Para matar eles. That sounds a little different than the story of God is love, right? Isso parece um pouquinho diferente da história de Deus é amor, né? Can a God of love send snakes to kill his own people? Pode um Deus de amor enviar serpentes para matar o próprio povo dele? Can be. Pode ser. Because the love of God is holy. Porque o amor de Deus, ele é santo. We separate those things. E a gente muitas vezes separa essas duas coisas. But the love of God is a holy love. Mas o amor de Deus é um amor santo. God hates sin. Deus, ele odeia o pecado. And he hates sin in you. E ele odeia o pecado em você. And he will do anything to help you to get clean of it. E ele vai fazer de tudo para que você seja limpo dele. And in his love, he will have to judge your sin. No amor dele, ele vai ter que julgar o teu pecado. So he sent the snakes. Então ele enviou essas serpentes. Moses prays, Lord, please stop it. Moisés orou e disse, Senhor, por favor, para com isso. And God didn't stop it. E Deus não parou. God said, make a snake. Deus disse, faça uma cobra. Of bronze. De bronze. And put it on a stick. E coloque num pedaço de madeira. When people look at it and believe on it. Quando as pessoas olharem e crerem. The snake is not going to go away, but the poison will go away. A serpente não vai embora, mas o veneno dela vai. John 3:15. João 3:15, que eu errei ali. Because God I got it wrong, sorry. Yeah, you can read it. Eu errei. No, but that's 16. Oh, 16. Oh, it's 15 wrong. Is missing. Yeah. Where is 15? Eu errei, gente. Era João 3:15. Where is 15? Alguém tem uma Bíblia aí para eu abrir? Oh, yeah. Isso que dá não saber de cor, João 3:15. I don't know it myself. Yes. Alguém posso ler aqui? Alguém? But now look. It's okay, it's okay. It's okay? It's okay. Obrigada. But now listen, in the same way that the serpent was put on high. Da mesma forma que a serpente foi colocada na madeira. So was Jesus put on high. Jesus também foi colocado. So that we can live in a world full of snakes. Para que a gente possa viver em um mundo cheio de serpentes. And they can bite us. E eles podem nos morder. But the poison of sin will not kill us. Mas o veneno do pecado não vai nos matar. So God is not taking us out of the world, but he's taking the world out of us. Então Deus, ele não está tirando a gente do mundo, ele está tirando o mundo de dentro da gente. And then verse 16 makes sense. E aí o versículo 16 faz sentido. In such a way loved the world. Então foi nessa maneira que Deus amou o mundo. If you don't understand the verse 14, you cannot understand verse 16. Se você não entende o versículo 14, você não pode entender o versículo 16. And verse 18. Oh, it's not 18. 17. Well, there was 18, but it doesn't matter. It's here, I can read it. Verse 18 says that everybody who doesn't believe in the Son of God has been condemned already. E no 18 diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Why don't we put that on our t-shirts? Por que a gente não coloca isso nas nossas camisetas? If you don't believe in Christ, you are already condemned. Se você não crê em Cristo, você já é condenado. Signs Jesus Christ. É, dito por Jesus Cristo, assinado por We don't Jesus. Say that very often. A gente não diz isso com frequência. Because we like better to show the God of love than the God of holiness. Porque a gente prefere mostrar o Deus de amor do que o Deus que é santo. We prefer to sing I'm not a slave of fear instead of I'm not a slave of sin. E a gente prefere cantar que eu não sou um escravo do medo do que um escravo do pecado. We want to hide the holiness of God. A gente quer esconder a santidade de Deus. And I use just only this example to show you that we have learned the Bible by bits and pieces. E eu só usei esse exemplo para mostrar para vocês que a gente aprendeu coisas da Bíblia em pedaços que não são completos. It's very strange that we know John 3:16 so good and we don't know the whole story. É muito estranho que a gente conheça João 3:16 tão bem e a gente não sabe a história completa. Philippians 4:13. Filipenses 4:13. I can do all things in Christ who strengthens me. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Can you tell me one example of that? Você pode me dar um exemplo do que esse versículo está falando? I can do all things in Christ who strengthens me. How eu can posso, I? Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Hungry, fome, passar fome. To have hunger and yeah, okay. To suffer hunger. Can be. A different example. I can pode do all ser. Things in Christ. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso perdoar. I can forgive. I can forgive. Another example, I can do all things in Christ. Outro, alguém pode dar algum outro exemplo de que esse versículo está falando? Posso estar doente e ainda glorificar o Senhor. Okay. I can be sick and still glorify God. Yeah. So, good answers. Boas respostas. But this text is speaking about money. Mas esse texto está falando sobre dinheiro. Paul says, "It's good that you send me money." Paulo disse, é bom que vocês me mandem dinheiro. Not because I need it, but because it's good for you to give. Não porque eu preciso, mas porque é bom que vocês deem. Because I am trained in everything. I'm what? Because I am trained in everything. Ah, tá, porque eu sou treinado em todas as coisas. I know how to have abundance and how to be poor. E eu sei ter abundância e sei ser pobre. I can do all things in Christ. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo. Paul was speaking about money. Paulo, ele estava falando sobre dinheiro. Not about healing, not about forgiveness. Não sobre cura e nem sobre perdão. But we learn the Bible in pieces. Mas a gente aprende em partes a Bíblia. What is the whole story? O que é a imagem completa? Revelation 3:20. Apocalipse 3:20. I knock on the door. Eis que estou à porta e bato. If you open the door, se você abrir a porta, I will come in and I will eat with you. Eu vou entrar e eu vou cear com você. I used this verse a lot of times to evangelize. Eu usei esse versículo muitas vezes para evangelizar. But this text was written to a church. Mas essa parte foi escrita para uma igreja. Not to sinners. Não para pecadores. This text is not about how people get saved. Esse versículo não é sobre como as pessoas são salvas. Nobody gets saved by inviting Christ. Ninguém é salvo por convidar Cristo para o seu coração. Nobody gets saved by accepting Christ. Ninguém é salvo aceitando Cristo. It is nowhere in the Bible. Não está escrito isso na Bíblia. It is not there. Não está aí na Bíblia. And I try to make a lot of people say, "Lord, I accept you as my Lord and Savior." E eu tentei fazer com que muitas pessoas repetissem essa oração comigo. Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. I really believed that would make them saved. E eu realmente acreditava que isso ia salvar aquela pessoa. Thinking about Revelations 3:20. Pensando nesse versículo, Apocalipse 3:20. But this was written for Christians. Mas isso foi escrito para cristãos. It was not a formula for salvation. Não era uma fórmula para salvação. Hebrews 10:25. I talk about that later. Hebreus 10:25, eu vou falar sobre isso depois. But there are many things like this that we believe things because of one single sentence in the Bible. Mas tem muitas coisas assim que a gente acredita em por causa de um versículo apenas. It's very important, brothers and sisters, really important that we know exactly how a person is born again. É muito importante, irmãos e irmãs, que a gente saiba exatamente como uma pessoa nasce de novo. Jesus told Nicodemus, unless you are born of water and spirit, you will not enter the kingdom of God. Jesus disse para Nicodemus, a não ser que a pessoa nasça da água e do sangue, ela não vai ser entrar no reino dos céus. Eu errei em alguma coisa, né? Born in water and spirit. Yeah, eu falei sangue, espírito, gente, foi mal. Nascida da água e do espírito. You will not enter the kingdom. Você não vai entrar no reino dos céus. You will not. Você não vai. You need both. Você precisa dos dois. So how then? How does it work? Where do we find the full gospel preached? Então como que isso funciona? Onde que a gente encontra o evangelho inteiro, completo? Where is the gospel in the Bible? Onde que está o evangelho na Bíblia? Where is the gospel that we need to preach tonight, this afternoon? Onde que está o evangelho que precisamos pregar quando a gente for nas ruas hoje? Where do we find it in the Bible? Onde que está na Bíblia? Que parte da Bíblia? You know it? Vocês sabem? Where is the gospel? Onde que está o evangelho? Atos. In Acts. Atos. Atos. Atos. Atos. Atos. Atos. Atos. In the book of Acts is the first time that the full gospel is being preached. No livro de Atos, na verdade, é a primeira vez que o evangelho completo é pregado. In the four gospels you see Jesus Christ fulfilling the law. Nos quatro evangelhos você vê Jesus Cristo cumprindo a lei. He fulfilled all the law. Ele cumpriu toda a lei. He made it deeper. Aprofundou. He went to the motivation of the heart. Ele foi para a motivação do coração. And then he gave his life. E daí ele deu a vida dele. He died. Ele morreu. He was buried. Ele foi sepultado. He resurrected, went to heaven. Ele ressuscitou e foi para os céus. And recently in Acts 2. E aí em Atos 2. Is when the Holy Spirit comes down. É quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos. It falls on the disciples and they begin to preach. E cai sobre os discípulos e eles começam a pregar. And you see in Acts 2:38. E você vê em Atos 2:38. Comes this beautiful moment. Vem, chega nesse momento muito lindo. When the people ask Peter, "What can we do?" Aonde as pessoas perguntam para Pedro, "O que que a gente pode fazer?" Peter didn't go to tell the people God loves you guys. As pessoas não, Pedro não foi para as pessoas e disse Deus ama vocês. God is crazy about you. E Deus é muito doido por você. He told them you killed the Messiah. Ele falou para eles vocês mataram o Messias. God put him in your hands and you gave it to sinners to be crucified. Deus colocou nas suas mãos e vocês deram para os pecadores para matar ele. But now he has exalted him. Mas agora ele se exaltou. As Lord and Christ. Como Senhores e Cristo. And all these people listening to them, they were cut in their hearts. E todas essas pessoas ouvindo o que ele estava falando, eles se compungiram no coração. They felt this deep conviction of guilt. Eles realmente sentiram o arrependimento, a culpa. We killed the Messiah. A gente matou o Messias. We are lost. Nós estamos perdidos. What can we do? O que que a gente pode fazer? And what did Peter say? E o que que Pedro falou? Repent, every one of you. Se arrependem. Be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Sejam batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. And you will receive the promise of the Holy Spirit. E receberão a promessa do Espírito Santo. Because that's a promise for you, for your children, and for whoever the Lord may call. E essa é uma promessa para você, para os seus filhos e para todos que Jesus chamou. Since that day, you see the gospel being fully preached. E daí, a partir daquele dia, você vê o evangelho sendo pregado de forma completa. Every time, there are 10 times in the Bible that you see the gospel being preached. Você vê na Bíblia 10 vezes que foram pregadas o evangelho. In the book of Acts. No livro de Atos. It's the only book that, where you will find disciples preaching the gospel to sinners. It's the only book. É o único livro que você vai ver discípulos pregando para pecadores. It's in the book of Acts. É no livro de Atos. And there are only 10 occasions. E só tem 10 vezes que isso acontece. Sometimes to Jews and sometimes to heathens, to Gentiles. Algumas vezes para os judeus e outras vezes para os gentios. And in the 10 occasions you see that the immediate reaction of people was being baptized. E nas 10 vezes você vê que a reação das pessoas, a resposta ao que eles pregavam era o batismo. There was not one time a sinner's prayer. Não teve uma sequer vez uma oração da salvação. Nobody ever ninguém did it. Nunca fez essa oração? When Philip in Acts 8 preaches to the eunuch. Quando o Filipe em Atos 8 prega para o eunuco. We don't know what he told him. A gente não sabe o que que ele falou. But the reaction of the eunuch was. Mas a resposta do eunuco foi. Here's water. Aqui tem água. Can I be baptized right now? O que que me impede de ser batizado? Posso me batizar? That was his first reaction. Essa foi a resposta dele. When Philip goes to Samaria. Quando Filipe vai a Samaria? Samaria. And everybody believes. E todos creem. He baptized everybody. Ele batizou todo mundo. In Acts 2, when the 3,000 people believed. Em Atos 2, quando as 300 pessoas creram. 3,000. 3,000. The 3,000 were at that very moment baptized. Quando aqueles 3,000 creram, eles foram batizados naquela hora. And they spoke in tongues. E eles falaram em línguas. Every time was the same. Toda vez era a mesma coisa. How many of you were baptized the same day you believed? Quantos de vocês foram batizados no mesmo dia que vocês acreditaram em Jesus? One. Dois. Two. Two? Two. That's strange. Isso é estranho. Because that is not how it happened in the Bible. Porque não acontecia assim na Bíblia. In the Bible, if you believed, the first step was being baptized. Na Bíblia, se você acreditava, o primeiro passo era ser batizado. Because that kills the old you. Porque isso mata o seu velho eu. Being baptized represents that you are dying. Ser batizado é a sua morte. How can you be born again if you have not died first? Como que você pode nascer de novo se você ainda não morreu? Right? Certo? So baptism is the beginning. Então batismo é o começo. But baptism after repentance. Mas o batismo depois do arrependimento. And I will explain you in a moment. E eu vou te explicar um momento. Okay. These are the text occasions where the gospel is preached. Aqui são as dez vezes que o evangelho é pregado. And a beautiful thing is that on the Gospel of Luke, on chapter 24. E aí você vê em Lucas, no capítulo 24. When Jesus Christ resurrected. Quando Jesus Cristo ressuscitou. And he speaks with his disciples and he opens their understanding. E ele fala com seus discípulos, ele abre o entendimento deles. And he tells them, I told you that I had to suffer. E ele disse, eu falei para vocês que eu precisava sofrer. And that I would resurrect. E que eu ressuscitaria. So that in my name it would be preached. Para que no meu nome fosse pregado. Repentance. Arrependimento. And forgiveness of sins. E o perdão dos pecados. That's what Jesus said. Isso que Jesus falou. Repentance and forgiveness of sins. Forgiveness of sins represents the baptism. Arrependimento e perdão dos pecados, que é o que representa o batismo. So this is really important. This is how a person is born again. Então isso é muito importante, porque é assim que uma pessoa nasce de novo. The first step is repentance. O primeiro passo é arrependimento. Without repentance, nothing you do makes any sense. Sem arrependimento, nada que você faz tem sentido. If you get baptized without repentance, you are only getting a shower. Se você se batiza sem o arrependimento, você simplesmente está tomando um banho. It doesn't make any sense. Não faz sentido. Because the water is water. Porque a água é água. The power is the heart that you bring to the water. O poder está no coração que você leva para aquela água. You need to know what you are doing. Você precisa saber o que você está fazendo. And people need to be willing to quit their old life, to stop and to start following Jesus. E as pessoas precisam estar dispostas a deixar a velha vida e começar a seguir Jesus. This is life or death. Isso é vida ou morte. Repentance is something really deep. Arrependimento é algo profundo. When you make a clear choice, quando você faz uma decisão, that you want to follow Jesus Christ, que você quer seguir Jesus Cristo, and you confess your sins, e você confessa os seus pecados, and you walk away from them, e você anda, vira as costas para eles. There's a lot of power in confessing the sins you have committed. Existe muito poder em confessar o pecado que você cometeu. Tonight we're going to baptize people. Hoje à noite a gente vai batizar as pessoas. And we will ask you to confess your sins. E a gente vai te pedir para confessar os seus pecados. Not for everyone. Não na frente de todo mundo. Just to one person. Só para uma pessoa. But you need to do it. Mas você precisa fazer. Imagine that I know a secret about you. Imagina que eu sei um segredo sobre você. Imagine that I know that you cheated on your wife. Imagina que eu sei que você traiu a sua mulher. And I tell you, if you don't give me $100, I'm going to tell your wife. E eu te digo, se você não me der R$100, eu vou contar para sua mulher. So then you have to give me money because you don't want me to tell the secret. Então você me dá o dinheiro porque você não quer que eu conte para ela. And I can manipulate you all the time. E eu posso te manipular o tempo todo. Because I know your secret. Porque eu sei o seu segredo. But if one day you get sick of me. Mas se um dia você ficar de saco cheio de mim. And you just put it on Facebook. Hey friends, you know what? I cheated on my wife. I'm sorry. E aí você simplesmente coloca no Facebook, galera, olha, eu traí a minha mulher e me desculpem. É isso que aconteceu. Then I have no more power over you. Daí eu não tenho mais poder sobre você. Because you make it public. Porque você se tornou público. I cannot manipulate you. Eu não posso mais te manipular. I cannot extortion you. Eu não posso te extorquir. Because now it's public. Porque agora é público. Now it's in the light. Agora tá na luz. Sin to be broken needs to be confessed. Pro pecado ser quebrado, ele precisa ser confessado. And I will tell you a story. E eu vou te contar uma história. When I was in Chile. Quando eu estava no Chile. We were baptizing people. A gente estava batizando pessoas. There were many people being baptized. E tinham muitas pessoas sendo batizadas. And then one of the leaders of the church came to be baptized. E aí um dos líderes da igreja veio para ser batizado. He was like 34 years old. Ele tinha tipo 34 anos. And I was surprised because he was, you know, he looked like a very powerful man. E eu estava surpreso porque ele parecia ser um cara bem poderoso. But he said, you know, when I got baptized, he told me I was not repentant. Mas ele falou que quando ele se batizou, ele não tinha se arrependido. I said, okay. Eu falei, tá bom. Then you need to confess what sins you want to be washed clean from. Então você precisa confessar os pecados que você quer ser lavado. And he said many things. Aí ele disse muitas coisas. And he said also sexual immorality. E aí ele também disse imoralidade sexual. I said, okay, be specific. Eu falei, tá bom, seja específico. Well, I watch porn. Bom, eu vejo pornografia. I said, okay. Falei, tá bom. Do you want to stop? Você quer parar? I said, yes. Ele disse sim. Okay. Tá bom. And he said, but there is more. Mas tem mais. Okay, what else? Tá bom, o que mais? He said, well, I commit adultery. I cheat on my wife. Bom, eu, na verdade, eu traio a minha mulher. Whoa. Aí eu fiquei tipo, whoa. He has 3 little kids. Ele tem 3 filhos. So, well, it's the same thing. Eu falei, bom, é a mesma coisa. I am not your wife. Sorry? I am not your wife. Ah, eu não sou a sua mulher. When you watch porn and when you commit adultery, you are sinning against your wife. Quando você assiste pornografia e você trai a sua mulher, você está pecando contra ela. And of course against God. E claro, contra Deus. But you need to confess it to her. Mas é para ela que você precisa confessar. Are you willing? Você está disposto? To tell it to your wife. Para contar isso para sua mulher? She needs to know. Ela precisa saber. He thought it for a while. Ele pensou por um tempo. He said, I will do it. E disse, eu vou fazer. So you don't need to do it today, it's up to you, but you need to promise me that you will find a moment to talk about it. E eu falei para ele, você não precisa falar hoje, você acha o seu tempo, mas você me promete que você vai achar uma hora para falar para ela. He told me, I will do it. Ele falou, eu vou fazer. Okay, then I baptize you. Falei, então tá bom, então eu te batizo. He said, but there is more. Ele falou, mas tem mais. What else? Aí eu falei, o que mais? He said, I cheat on my wife with other men. Ele falou, eu traio a minha mulher com outros caras. Com homens. Wow. Eu fiz, wow. So, well, it's the same thing. Falei, mas é a mesma coisa. You need to confess it. Você precisa confessar. To your wife. Para sua mulher. Do you remember the story of Zacchaeus? Você lembra da história de Zacchaeus? He gave the money back to the people he stole it from. Ele deu o dinheiro de volta para aquelas pessoas que ele roubou. He didn't give it to Jesus. Ele não deu para Jesus. So he told me I will. Então ele disse, eu vou. Okay. Aí eu falei, tá bom. And I asked him, do you think you feel oppressed by something. Do you need freedom? Eu falei, você acha que você é oprimido, opresso por alguma coisa, que você precisa ser liberto? He told me, well, yes. Ele falou, sim. Since I was 4 years old. Eu falei, desde que eu tenho 4 anos. My father would rape me. O meu pai me estuprava. Until I was 8. Até uns meus 8 anos. Okay. Eu falei, tá bom. Every victimizer has been a victim before. Todo aquele que vitimiza alguém já foi uma vítima. It's not an excuse. Não é uma desculpa. But it's a reason. Mas é um motivo. And if I want him to stop, I need to make him free. E se eu quero que ele pare, eu preciso que ele seja liberto. So we baptized him. Então a gente batizou ele. And a homosexual demon started to manifest. E um espírito homossexual começou a manifestar. His hands twisted 180 degrees. As mãos deles torceram 180 graus. And start touching his body in a sexual way. E começou a tocar o corpo dele de uma forma sexual. We casted a demon out. A gente expulsou o demônio. Thursday, three days later. 3 dias depois. He picked the microphone. Ele pegou o microfone. And he didn't tell the details. E ele não contou os detalhes. But he told the church that he had been living a double life. Mas ele contou para a igreja que ele estava vivendo uma vida dupla. That he had talked to his wife. Que ele já tinha falado com a mulher dele. And that God gave him favor with his wife. E que Deus deu favor com a mulher dele. She forgave him. Que ela perdoou ele. His marriage was restored. O casamento foi restaurado. And until the day of today, they are making a lot of disciples in Chile. E até o dia de hoje, eles estão fazendo muitos discípulos no Chile. That comes from the power of the gospel. Isso vem simplesmente do poder do evangelho. It is not just casting out demons. Não é só sobre expulsar demônios. It is not just preaching the gospel. Não é só pregar o evangelho. It's everything together. É tudo junto. The choice to repent. A escolha de se arrepender. The choice to forgive. A escolha de perdoar. The choice to confess. A escolha de confessar. And the choice to jump in God's hands, because I told him this might cost you your marriage. Repeat. E a escolha de se entregar nas mãos de Deus. Because I told him this might cost you your marriage. Ah, tá, porque eu falei que isso tudo podia realmente acabar com o casamento dele. So your wife might just walk away. Talvez a mulher simplesmente saia andando. And you will lose your wife and your kids. E você vai perder a sua família, sua mulher e seus filhos. It is a possibility. É uma possibilidade. But what do you prefer? Mas o que você prefere? To be really free in your heart, to wake up every morning with a clean conscience. De estar realmente livre no seu coração e de todo dia acordar com uma consciência limpa. Or continue living a fake life. Ou continuar vivendo uma vida dupla, uma vida falsa. That every time you pray for someone, que toda vez que você ora por alguém, you have the little voice in your head. Você tem uma vozinha na sua mente. You have no authority. Dizendo você não tem autoridade. You are not worthy. Você não é. Você You're não a vale. Liar. Você é um mentiroso. You're a sinner. Você é um pecador. You're a hypocrite. Você é um hipócrita. You cannot live in faith like this. Você não consegue viver em fé assim. It is a difficult step. É um passo difícil. When we repent. Quando a gente se arrepende. To recognize that we are weak. Para reconhecer que nós somos fracos. That we have been making a lot of dirty stuff. E que a gente tem feito muita coisa suja. That there is hate. Que tem ódio. Unforgiveness. E falta de perdão. Insecurity. Insegurança. Fear. Medo. Depression. Depressão. Suicidal thoughts. Pensamentos suicidas. Homosexual feelings. Sentimentos homossexuais. It is not nice to say those things to a stranger. Não é legal você falar isso para alguém que você não conhece. It is not nice. Não é. To put off the mask. De ter que tirar a máscara. And to show the real you. E realmente mostrar o seu verdadeiro eu. But once you do it, mas uma vez que você faz, you're free. Você está livre. And then God has the room to come in and clean everything. E daí Deus ele tem o espaço de entrar e limpar tudo. Clean everything, all the dirt, all the mess that you made. Limpar tudo, a sujeira e toda a bagunça que você fez. But you need to be humble. Mas você precisa ser humilde. God rejects the arrogant. Deus ele rejeita os arrogantes. But he gives grace to the humble. Mas ele dá graça para os humildes. So it is very possible. Então é muito possível. That maybe today, que talvez hoje, you are baptized, você é batizado, but you didn't do it out of repentance. Mas você não fez entendendo e com arrependimento. You did it because it was a ceremony. Você fez por causa de uma cerimônia. You did it because your friends did it too. Você fez porque os seus amigos fizeram também. You did it because you liked that girl so much. Você fez porque você gostava muito daquela garota. You did it because you wanted to be in the music band. Você fez porque você queria estar aqui na música, na banda. If you didn't do it to die to yourself and to live for Christ. Se você não fez para morrer para si mesmo e para viver para Cristo. You are not baptized. Você não é batizado. And you will have a lot of problems with sin. E você vai ter muitos problemas com o pecado. Because Romans 6. Porque em Romanos 6. It says that when we get baptized. Diz que quando nós somos batizados. We die together with Christ. Nós morremos juntamente com Cristo. And we rise up again with Christ. E nós ressuscitamos com Cristo. So that in the same way that Christ died. Para que na mesma forma que Jesus morreu. For our sins. Para os nossos pecados. We would die with him to our sins as well. Nós também vamos morrer para os nossos pecados. And then when we get out of the water. E quando a gente sai daquela água. We could walk in a newness of life. A gente pode andar em novidade de vida. Without baptism, you are not free from sin. Sem o batismo, você não está livre do pecado. Your sins are still pending upon you. Os seus pecados ainda estão segurando em você. You are still guilty. E você ainda é culpado. Baptism washes away your sin. O batismo, ele lava você dos seus pecados. Baptism makes you a son of God. O batismo te torna um filho de Deus. You will be adopted by the judge. Você vai ser adotado pelo juiz. Through baptism. Através do batismo. So it's really, really important. Então é realmente importante. That you repent. Que você se arrependa. Confessing your sins. Confessando os seus pecados. To God. Para Deus. And to the people you sinned against. E para pessoas que você pecou contra. And then you get baptized. E aí você é batizado. To die to yourself. Para morrer para si mesmo. And to live for Christ. E para viver para Cristo. Then we can pray for you, and I'm sure you will receive the Holy Spirit. E aí a gente pode orar por você e eu tenho certeza que você vai receber o Espírito Santo. And then we have this beautiful baby. E aí a gente tem esse bebê lindo. That needs to be discipled. Que precisa ser discipulado. So that is how someone is born again. Então é assim que alguém é nascido de novo. So hold on, what time did we start? Yes. Só para complementar e fortalecer o que o Fabian está colocando, eu sei que para alguns isso pode ser algo um pouco estranho, mas espera aí, meu batismo valeu ou não valeu? É algo que, na verdade, cada um de nós precisamos responder diante de Deus. E aqui nós queremos ajudar você num cuidado pastoral dos discipuladores, mas com muita sinceridade e com muita humildade. Não tirar de letra. Não fazer algo assim, não, mas isso é óbvio. Em Porto Alegre nós tivemos algumas situações de pessoas que de fato, entre aspas, tinham sido batizadas, ou melhor dizendo, nós dizemos lá, entrou pecador seco e saiu pecador molhado. Porque faltava, de fato, um arrependimento claro, faltava de fato uma fé clara, uma rendição debaixo do senhorio e do governo do Senhor Jesus e de todo esse pacote integral do reino de Deus, e a pessoa apenas fez por alguma outra razão, ou não tinha revelação, ou não tinha clareza, não tinha convicção, não havia essa associação clara do arrependimento e da fé, da mudança de atitude, dessa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição e viver no poder da ressurreição de Cristo Jesus. E essas pessoas nós conduzimos para um verdadeiro batismo. Outras pessoas de fato eram batizadas e na empolgação até se batizaram de novo, mas na verdade foi um banho, porque na verdade tinham sido batizadas, era algo real, era algo factual, mas nós vimos discípulos antigos com todo estereótipo de vinculado e tudo, mas que lutando com amarras, lutando com pecados crônicos que não eram libertos. E essas pessoas, nós podemos dizer, essas pessoas, elas foram libertas completamente. As gurias aqui de Porto Alegre podem confirmar, amém? Então, assim, é algo muito importante o que o nosso querido Fábio está trazendo. Não é uma doutrina de um rebatismo, não é se deixar levar agora de novo por roldão ou por emoção, mas é um sondar cada um de nós diante do Senhor. E a convicção, e se tu precisar, há vários pastores aqui da cidade, se você está vinculado com qualquer um deles, você busca a tua autoridade, mas não tira de letra, é algo que tu, diante de Deus, precisa responder. Mas nós vimos pessoas, assim, que tinham uma religiosidade, que viviam dentro de um contexto cristão, se diziam até discípulos, e tinham até linguajar, mas que de fato não tinham, de fato, nascido do alto, de cima, do Espírito e da água. Então, nesse caso, nós queremos recomendar, debaixo de conselho pastoral, de realmente se batizar em nome do Senhor Jesus para uma nova vida. Amém? Então, queremos trazer essa palavra, queremos trazer esse respaldo espiritual, e qualquer dúvida, nós orientamos, antes do batismo de noite, você venha falar com teus pastores, em nome do Senhor Jesus. Amém? Thank you. So, então, to finish, I want to show you how I explain the gospel to sinners. Então, para terminar, eu quero mostrar para vocês como que eu explico o evangelho para pecadores. Because this is really important. Porque isso é muito importante. This is really important. Muito. And if today when you go on the streets and you go healing the sick and preaching the gospel, e se hoje você, quando você for nas ruas para curar os enfermos, pregar o evangelho, you find that person of peace. E você encontra aquela pessoa de paz. You find that person that is hungry, that wants to listen. Você encontra aquela pessoa que está sedenta e que quer ouvir. That person tells you, what is this? I want to know this. Essa pessoa te fala, tá, o que é isso? Eu quero saber, eu quero entender. Then you can take the chance to go into their house. Daí você vai ter a chance de ir para casa dela. Or to take the time on the street. Ou tempo na rua mesmo. Or to sit on a restaurant. Ou sentar num restaurante. And do this explanation with them. E fazer essa explicação com eles. So I want to show it to you. I hope everybody can see this table. Então eu quero mostrar para vocês, eu espero que todo mundo consiga ver aqui a mesa. Can everybody see this? Todo mundo consegue ver? Não. Yeah. Tá bem. What? There? Ah. Everybody can see it, I think. Todo mundo consegue ver aqui, né? Consegue? Não? No, there's people that can't. De pie. Então, se vocês podem se levantar, quem não consegue ver. No, look, this is the way I explain it. Essa é a forma que eu explico. I want you to imagine something. Eu quero que vocês imaginem algo. I want you to imagine that this is God. Quero que vocês imaginem que isso aqui é Deus. So you can pick anything with liquid on it. Você pode pegar, quando você estiver com a pessoa, qualquer coisa que tenha líquido. And in the beginning God created two people, right? E no começo Deus criou duas pessoas, certo? Adam and Eve. Adão e Eva. So these people are not there. Então essas pessoas não estão aqui ainda. So you had Adam and Eve, and God put Adam and Eve in the garden. Então você tem Adão e Eva, e Deus colocou Adão e Eva no jardim. In the beginning, there was nothing separating man from God. E no começo nada separava o homem de Deus. Man and God were perfectly together. Homem, o Deus e o homem estavam perfeitamente em comunhão. There was no sin. Não tinha pecado. Can you imagine that? Vocês conseguem imaginar isso? That there's no sin in anyone. Que ninguém tem pecado. That means that you can fully trust on everybody. Sorry? That means you can fully trust on everybody. Isso significa que você pode confiar plenamente em todo mundo. You can fully trust on everyone. Você pode confiar completamente em todo mundo. If there is no sin, se não tem pecado, there is no guilt. Não tem culpa. There is no shame. Não tem vergonha. And there is no fear. E não tem medo. There is no death. Não tem morte. There is no sickness. Não tem doença. There's no tragedies. Não tem tragédias. There's no war. Não tem guerras. There's no betrayal. Não tem traição. Perfection. É perfeito. Can you imagine a world like that? Vocês conseguem imaginar um mundo assim? Beautiful. Lindo. Perfect harmony between everybody. Perfeita harmonia entre todos. And God was so present that you could touch him. E Deus, ele estava tão presente que você podia tocá-lo. God could walk with Adam through the garden. Deus, ele andava com Adão pelo jardim. They took walks together. E eles andavam juntos. That's crazy. Isso é doido. So was the time when Adam and Eve were created. Então, esse era o tempo que Adão e Eva foram criados. They were created open to God. Eles foram criados abertos para Deus. And they had this perfect relationship with Him. E eles tinham esse perfeito relacionamento com Ele. And God put them in the garden. E Deus colocou ele no jardim. And in the garden were many trees. E no jardim tinham muitas árvores. And they could eat from any tree. E eles podiam comer de qualquer árvore. But there were two trees who were special. Mas tinham duas árvores especiais. The tree of life. A árvore da vida. And as long as they would eat from this tree, they would live forever. E contanto que eles comessem dessa árvore, eles iam viver para sempre. And there was the tree of good and evil. E a árvore do bem e do mal. God told them, take care of this tree, but never eat from it. Deus falou, cuidem dessa árvore, mas jamais comam dela. Because if you eat from this tree, you will die. Porque se você comer dela, você vai morrer. But they didn't know what death was. Mas eles não sabiam o que era morte. Because nothing died. Porque nada morria. But they trusted God. Said, okay, Lord. Mas eles confiavam em Deus e disseram, tá bom. And then God went away. E aí Deus saiu. Eve stays alone. A Eva estava sozinha. Adam was somewhere. E Adão estava em algum lugar. And then came our friend, the snake. E aí veio a cobra, a serpente. And you know what the snake did? E você sabe o que é a serpente? What did a snake tell Eve? O que a serpente disse para Eva? Vocês sabem? Mm-hmm. The serpent didn't tell Eve to say, go and eat. A serpente não disse, vai, come. Didn't say that. Não disse isso. She started just talking. Ela simplesmente começou a conversar. That's what Satan does a lot until e é today. Isso que o diabo faz até hoje. All those strange ideas. Todas aquelas ideias estranhas. So you cannot eat from any tree? Ah, então você não pode comer de todas as árvores? And Eve, very friendly, you know, women like to talk. E você sabe como a mulher gosta de falar, então a Eva bem amigavelmente. So no, we can eat from all the trees. Não, a gente pode comer de todas as árvores. Only from this tree we cannot eat. Ah, só dessa árvore aqui que não. No, why not? Não, por que não? Because if we eat from this tree we will die. Ah, porque se a gente comer dessa árvore a gente vai morrer. And Satan says. E aí o diabo diz. We're not going to die. Ah, a gente não vai morrer. God knows that if you eat from that tree you will become very smart. Deus sabe que se você comer dessa árvore você vai se tornar muito inteligente. And you will be like him, you will know the difference between good and evil. E você vai se tornar como ele, você vai saber a diferença do bem e do mal. And then Satan was quiet. E aí o diabo ficou quieto. And then Eve continued to think. E daí a Eva continuou a pensar. Yeah, the fruit looks nice. A fruta parece boa. Must have a good taste. Deve ter gosto bom. And it will make me very smart. E vou ser muito inteligente. And I will not need God anymore. E eu não vou mais precisar de Deus. So I can do my own thing. Que daí eu posso fazer o que eu precisar fazer. And she made the choice to eat. E ela tomou a decisão de comer. And that's what Satan does with you today as well. E é isso que o diabo faz com você hoje. He just reasons with you. Ele simplesmente conversa com você e te dá razão. He puts a seed in your mind. Ele coloca uma semente na tua mente. And you start thinking. E daí você começa a pensar. And you make the choice to sin. E você toma a decisão em agir no pecado. So you know, Eve ate from the fruit. Então você sabe que Eva comeu do fruto. Adam ate from the fruit. Adão comeu do fruto. Immediately they felt guilt. E na hora eles já se sentiram culpados. They felt ashamed. Tiveram vergonha. And they did what we all do. E eles fizeram o que todos nós fazemos. They hid. Eles se esconderam. They put fig tree leaves. Eles colocaram folhas para se esconder. To hide their shame. Para esconder aquilo que eles estavam envergonhados. Instead of going to God. Em vez de ir para Deus. Lord, we screwed it up. E dizer, Deus, a gente errou. No, let's hide it. Não, eles querem esconder. Let's try to fix it. Vamos tentar consertar aquilo que a gente errou. And then God shows up. E daí Deus aparece. And God knew exactly what had happened. E Deus sabia exatamente o que tinha acontecido. He knew exactly where they were hiding. Ele sabia exatamente aonde eles estavam escondidos. But he gives them a chance. Mas ele dá uma chance. Where are you? E diz, onde vocês estão? Adam, where are you? Adão, cadê você? He knew where they were. Ele sabia já onde eles estavam. And Adam and Eve come out of the bushes. E aí Adão e Eva saem de trás do arbusto. So we were hiding. E disseram, a gente estava se escondendo. Why were you hiding? Aí Deus pergunta, por que vocês estavam se escondendo? Because we were naked. Porque porque a gente estava pelado. How do you know you're naked? Aí ele fala, como que você sabe que vocês estavam pelados? Did you eat from the tree? Vocês comeram da árvore? And Adam did what all the husbands do. E aí Adão faz o que todo marido faz. La mulher. A mulher. The woman you gave me. A mulher que você me deu. She gave me the fruit. Ela me deu o fruto. And he asks Eve, what do you do? E aí ele fala, Eva, o que que você fez? And Eve, my mother-in-law, the serpent. Aí ela fala, minha sogra. Ah, não, desculpa, a serpente. The serpent made me do it. A serpente me fez comer. Not any of them was humble enough to say, sorry, Lord, we made a mistake. Nenhum dos dois foi humilde para falar, desculpa, Deus, a gente errou, a gente desobedeceu. In that moment, the nature of man changed. Nesse momento, a natureza humana mudou. They were open to God. Eles estavam abertos para Deus. But now they were thinking only about themselves. Mas agora eles só pensavam em si mesmos. And they changed. E eles mudaram. And now they were closed. E agora eles estavam fechados. Focused on themselves, focused on the inside. É, pensando e focando somente em si mesmo. And God said, I cannot keep you here. E Deus disse, eu não posso manter vocês aqui. Because you will continue to eat from this tree and you will live forever and I will have sin forever in my creation. Porque vocês vão continuar comendo da árvore da vida e vocês vão ter pecado para sempre. Vocês não vão morrer e vão ter pecado para sempre. So he put them out of the garden. Então ele tirou eles do jardim. They couldn't see God anymore. Eles não podiam mais ver a Deus. And they were alone. E eles estavam sozinhos. Cursed. É, amaldiçoados. In a difficult world. Num mundo bem difícil. That's how sin began. E é assim que o pecado começou. But why did God have to put this tree? Mas por que que Deus colocou essa árvore? It would have been much easier if this tree was not there. Teria sido muito mais fácil se essa árvore não estivesse lá. Right? Certo? Why? Por quê? This tree is very important. Essa árvore é muito importante. Because this tree represents your freedom. Porque essa árvore representa a tua liberdade. Imagine that I leave my house. Imagina que eu deixo minha casa. And I leave my kids alone. E eu deixo os meus filhos sozinhos. And I tell my oldest son. E eu digo pro meu filho mais velho. His name is Manuel. O nome dele é Manuel. So Manuel, you cannot leave the house until I get back. Manuel, você não pode sair da casa até eu voltar. Stay in the house. Fica dentro de casa. But when I leave, I lock all the windows and I lock all the doors. Mas quando eu saio, eu tranco tudo. Tranco a casa, a porta, a janela. So when I come back home, he's there. Então, quando eu volto para casa, ele tá lá. So I will never know if he really respects me. Então, eu nunca vou saber se ele realmente me respeita. He had no choice. Ele tinha escolha. But if I tell ele him, não tinha escolha. But if I tell him, okay, don't leave the house. Mas se eu digo para ele, não saia da casa. And I give him the keys. E eu dou a chave. Then I will see if he really respects me. Daí eu vou saber se ele realmente me respeita. Because then he had the chance to get out. Porque aí ele tinha a chance de sair. And if he stays in the house, I see that he chose to respect me. E se ele fica dentro de casa, eu sei que ele escolheu me respeitar e me obedecer. So this is very important. Então isso é muito importante. But now then you see Adam and Eve full with sin. Mas aí agora a gente tem Adão e Eva cheios de pecado. Close to God. Fechados para Deus. They have children. Eles têm filhos. And all the children are also close to God. E todos os filhos também estão fechados para Deus. Just like their parents. Assim como seus pais. The parents are telling them stories about God in the garden. E os pais estão contando histórias sobre Deus no jardim. So the children start to see a way to do something about it. Então as crianças começam a ver uma forma de fazer algo a respeito. One of them wants to give sheep to God. Um deles quer dar ovelha para Deus. The other one wants to give vegetables to God. O outro quer dar vegetais para Deus. They make their religions. Eles fazem suas religiões. They start fighting with each other. Eles começam a brigar. They start judging each other. Eles começam a julgar uns aos outros. And then we have the world that we have today. E aí a gente tem o mundo que a gente tem hoje. Where we are all together. Onde nós estamos todos juntos. In a big mess. Numa grande bagunça. And we judge each other. E a gente julga uns aos outros. And we feel better than the rest. E a gente se sente melhor do que o outro. And one may say, okay, I'm a liar. E um pode dizer, tá, eu sou mentiroso. But I'm not as bad as my father. Mas eu não sou tão ruim quanto meu pai. My father, he was a womanizer. A what? Womanizer. A man that goes after women. Okay, meu pai, ele pegava muitas meninas. And the father would say, okay, I'm a womanizer. O pai diz, tá, eu fico com muitas mulheres. But I'm not as bad as my mother. She was an alcoholic. Mas eu não sou tão ruim quanto minha mãe. Ela era alcoólatra. And the mother would say, well, I'm an alcoholic. E aí a mãe diz, tá, eu sou uma alcoólatra. But my neighbor, oh, my neighbor, mas she's really bad. Mas minha vizinha, nossa, ela é péssima. And everyone will find someone worse than yourself. E todo mundo vai encontrar alguém que seja pior do que si mesmo. And everyone thinks that they are, in a way or another way, good enough. E todo mundo pensa de um jeito ou do outro que eles são bons o suficientes. And that they have very good reasons to be who they are. E que eles têm boas razões de ser quem eles são. And to do what they do. E de fazer o que eles fazem. Because they compare themselves to the others. Porque eles se comparam com os outros. But a day is going to come. Mas um dia vai vir. Where we will see God again. Onde a gente vai ver a Deus. Just like Adam and Eve. Assim como Adão e Eva. The day that we die. O dia que a gente morrer. The only thing that is 100% sure in this life. A única coisa que a gente pode ter 100% de certeza nessa vida. Is death. É a morte. That counts for all of us. Isso vem para todos nós. The rich, the poor, the big and the short. Os ricos, os pobres, os altos e os baixos. Men, women, the same. Homem, mulher, todos. Everybody will die. Todos vão morrer. And then we will stand in front of God. E aí a gente vai estar diante de Deus. Naked. Pelados. With nothing to boast about. Com nada para se glorificar ou just se orgulhar. Just in front of a holy, almighty God. Simplesmente na frente de um Deus completamente santo. And all the people that we used to compare us with. E todas as pessoas que a gente se comparava. They com, are not there. Não estão lá. That day I cannot tell God. Naquele dia eu não vou poder dizer para Deus. No, it was my culture, my country. Não, era por causa da cultura do meu país. Oh, no, it was my family. Ah, não, era por causa da minha família. It's because of what happened in the school. Ah, é porque o que acontecia na escola. That day there's nothing to compare us with. Lá não vai ter ninguém para a gente se comparar. It's just a holy, almighty God. É só um Deus todo-poderoso, santo. And us. E a gente. And in this day there's some very, very, very bad news. E nesse dia tem uma péssima notícia. The first of these bad news is that your good works don't help. A primeira má notícia é que suas boas obras não te ajudam. They don't help. Elas não ajudam. To give you an example. Para te dar um exemplo. When you drive your car. Quando você está dirigindo. And you have a traffic light. E você tem os faróis. And the traffic light turns red. E o farol fica vermelho. And you stop. E você para. Is the police going to come and give you $100? E a polícia vai vir para você e vai te dar R$100 por você ter parado no sinal vermelho? And they will tell you, so good from you, you are following the law. E vai dizer, nossa, parabéns, você está seguindo a lei. You are incredible. Você é incrível. R$100. R$100. For you, because you're so good. Para você, porque você é ótimo. They don't do that, right? Eles não fazem isso, né? Because following the law is your duty. Porque seguir a lei é o seu dever. To love your neighbor is your duty. Para amar o seu irmão é o seu dever. Everything you do good. Tudo que você faz de bom. Is your duty. É, já é esperado de você. Is what God expects from you. É o que Deus espera de você. You are not doing God a favor. Você não está fazendo um favor a Deus. But if you one time cross the red light. Mas se você uma vez passar o sinal vermelho. And the police sees you. E a polícia vê. It doesn't matter how many thousands times you stopped. Não importa quantos mil vezes você já parou no sinal vermelho. If you break one law, you have to pay for it. Você quebra uma vez e você vai ter que pagar por ela. Is that right? Está certo? When you go to court. Quando você vai para a corte. The judge doesn't judge your good deeds. O juiz, ele não julga suas boas obras. Only your crime. Só o seu crime. And your good deeds don't help. E os seus, o que você já fez de bom não te ajuda em nada. Our good works before God are nothing. As nossas boas obras em frente a Deus não são nada. Because that is what God expected from you. Porque é isso que Deus espera de você. But when you broke one of his laws, mas quando você quebrou uma de suas leis, just one, só uma, you are guilty of all, você é culpado de todas. And you will have to pay for it. E você vai ter que pagar por elas. The second bad news. A segunda má notícia. Is that the love of God. É que o amor de Deus. Doesn't help you either. Também não te ajuda. Imagine that you were the judge. Imagina que você é o juiz. And then the police comes inside and they bring your wife. E daí a polícia vem e traz o tua mulher. Handcuffed. Algemada. And they say this woman killed the neighbor. E aí eles falam que essa mulher matou o vizinho. They had a fight and she killed her. Tiveram uma briga e matou ele. Ela matou ele. Here are the proofs. Aqui são as provas. She's guilty. E ela é culpada. And me as a judge, I love her. E eu como um juiz, eu amo ela. But I have a duty. Mas eu tenho um dever. If I am a fair judge, e se eu sou um juiz justo, I have to punish. Eu tenho que punir ela. Even if I love her. Mesmo se eu a amo. You understand? Vocês entendem? God loves you. Deus ele te ama. And in his love he gives you the chance to repent. E no seu amor ele te dá a chance de se arrepender. But if there is no repentance, even with his love, he has the duty to punish you. Mas se não tem arrependimento, mesmo com seu amor, ele tem que te punir. So this day, the day we stand before God. Nesse dia, quando a gente vai ficar face a face com Deus. The only thing that we will understand is that we are guilty. A única coisa que a gente vai ter consciência é de que nós somos culpados. There's no way out. E que não tem outro jeito. We deserve the wrath of God. A gente merece a ira de Deus. He is holy and we are not. Ele é santo e nós não somos. He is good and we are bad. Ele é bom e nós somos ruins. He is almighty and we are not. Ele é todo poderoso e nós não somos. That we use his creation for our pleasure. E que a gente usa a criação dele para o nosso prazer. And we turn our backs on him. E a gente se virou contra ele. And we will know that we sinned against him. E a gente vai saber que a gente pecou contra ele. Can you imagine if I tell one lie? Você consegue imaginar se eu conto uma mentira para o meu filho? I tell my son, I will take you to the park. E eu falo para o meu filho, eu vou te levar para o parque. And I don't do it. E eu não faço. I said, Dad, I was waiting for you. Aí ele fala, pai, eu estava te esperando. Oh, sorry, son. I had a medical emergency. Aí eu falo para ele, ai, filho, desculpa, eu tive uma emergência no médico. And it was a lie. E isso foi uma mentira. My son will be sad. Meu filho vai ficar triste. But I give him a candy and he's happy again. Mas eu dou uma balinha e ele fica feliz de novo. If I tell the same lie to my wife. Se eu conto a mesma mentira para minha mulher. I tell my wife, I take you to the restaurant. Sorry? I tell my wife, I take you to the restaurant. Eu falo para minha mulher, eu vou te levar para restaurante para jantar. And I don't show up. E eu não apareço. And I tell my wife, no, I was feeling very sick. Aí eu falo para minha mulher, não, eu estava me sentindo muito mal. But she figures out I was playing football with my friends. Mas aí ela descobre que eu estava jogando futebol com os meus amigos. I get a big problem. Eu vou ter um problema. I will sleep on the couch. E eu vou dormir no sofá. For many days. Por muitos dias. It's the same lie. É a mesma mentira. If I tell my boss the same lie. Se eu conto pro meu chefe a mesma mentira. So why didn't you visit the client? Então por que que você não visitou o cliente? Oh, I was sick. Ah, eu estava doente. But then he hears that I was playing football. Mas daí ele ouve que eu estava jogando futebol. I lose my job. Eu perco meu emprego. The same lie. A mesma mentira. If I go to court and I tell the judge a lie, se eu vou para o juiz e eu conto uma mentira para o juiz, I go to prison. Eu vou para a prisão. And it's the same lie. E é a mesma mentira. Because the higher the authority, porque quanto mais alta a autoridade, the higher the consequences. Maior é a consequência. How do you think when I am lying to God? O que você acha que acontece quando eu minto para Deus? Every time you sin, you're sinning against the holy God. Toda vez que você peca, você está pecando contra um santo Deus. So Deus this santo. Day we have nothing to defend ourselves. Então nesse dia a gente não vai ter o que nos defender ou nos apoiar. Until here are the bad news. Sorry? Until here are the bad news. Até aqui eu falei as más notícias. There are good news. Mas tem as boas notícias. The gospel are good news. O evangelho são as boas novas. The good news is that the judge will say. A boa notícia é que o juiz vai falar. Well, Fabian, you are condemned. Well, bom, Fabian, você é condenado. You are guilty. Você é culpado. Of all these sins. De todos esses pecados. You have to go to my prison. Você tem que ir para minha prisão. It's called hell. E se chama inferno. And tomorrow at 3 p.m. you're going to be thrown in hell. Tomorrow at 3 p.m. Amanhã às 3 da tarde você vai ser jogado, lançado no inferno. So I'm very sad. Então eu estou muito triste. And I walk away. E eu ando. But then the judge says, "Wait a minute." Mas aí o juiz diz, "Espera aí." I have an idea. Eu tenho uma ideia. If you want, se você quiser, I have a son. Eu tenho um filho. He's perfectly united to me. Ele está perfeitamente unido a mim. And he does everything I say. E ele faz tudo que eu faço. Falo para ele fazer. I can tell my son to go tomorrow at 3 p.m. with your passport and he will be thrown in hell. Eu posso falar para o meu filho ir amanhã às 3 horas da tarde com você e ele ir para o inferno no teu lugar. And he will pay your punishment. E ele paga pelo seu preço. He will give his life for you. Ele vai dar a vida dele por você. Would you like that? Você gostaria disso? I would say yes, of course. Eu diria que sim, com certeza. And then the judge will say, okay, I have one condition. Daí o juiz diz, eu tenho uma condição. The condition is that he will pick your death. A condição é que ele vai pagar pela tua morte. But you need to pick up his life. Mas você precisa pegar a vida, tomar a vida dele. That means that I will adopt you. Isso significa que eu vou adotar você. And you will carry my name. E você vai carregar o meu nome. Like if you were my family. Como se você fosse meu filho. And you will live in my house. E você vai viver na minha casa. And you will eat at my table. E você vai comer da minha mesa. And you will do what I tell you. E você vai fazer o que eu te mando. And you will carry my mission. E você vai carregar a minha missão. You will not be my neighbor. Você não vai ser o meu vizinho. That you come on the weekends to say thank you. Que vem nos finais de semana para dizer obrigado. You will live with me. Você vai morar comigo. You will be my son. Você vai ser o meu filho. You will be mine. Você será meu. So that is the condition. Então essa é a condição. Now, how do I make this happen? Então como que eu faço isso acontecer? 2000 years ago, Jesus came. 2000 anos atrás, Jesus veio. He was born out of a woman. Ele nasceu de uma mulher. A woman that was closed to God, a sinner. Uma mulher que era pecadora, fechada para Deus. And he was born like Adam, he was born open to God. E ele nasceu como Adão, ele nasceu aberto para Deus. When Jesus was 30 years old, he got baptized. Quando Jesus tinha 30 anos, ele foi batizado. And then God put in him the same spirit that is in God's heart. E daí Deus colocou nele o mesmo espírito que estava em Deus. And Jesus was like Adam, but full of the spirit of God. E Deus era como, não, Jesus era como Adão, só que cheio do Espírito de Deus. And he went around people. E ele foi ao redor das pessoas. And what did he do? E o que que ele fez? Preached the gospel. Pregou o evangelho. What else? Que mais? Healed. Healed the sick. Curou os enfermos, expulsou demônios. Cast out demons. And then after he did it, he fulfilled his part. He was crucified. E daí depois que ele fez isso, ele cumpriu o papel dele, ele foi crucificado. He was buried. Ele foi enterrado. He resurrected. Ele ressuscitou. He went to his friends. Ele foi para os amigos dele. And he told them, go to all the world. E ele disse para os amigos dele, vai pelo mundo todo. And make them my disciples. E faça discípulos. And then he went to heaven. E aí ele foi para o céu. And right now, as we are speaking here, e agora que a gente está falando, he's sitting on the right hand of God. Ele está assentado à destra de Deus. And now we are here. E agora nós estamos aqui. What do we need to do? O que que nós precisamos fazer? The first step is repentance. Primeiro passo é arrependimento. When you repent, God takes this heart of stone. Quando você se arrepende, Deus ele tira esse coração de pedra. Throws it away and puts a heart of flesh. Ele joga fora e ele nos dá um coração de carne. Sin and pain makes our hearts really hard. O pecado e a dor endurecem nosso coração. The first time you sin, you feel very guilty. A primeira vez que você peca, você se sente muito mal. Second time, not so much. A segunda vez, nem tanto. Third time, you don't care. A terceira vez, você já nem liga mais. The first time they hurt you. A primeira vez, te machucou. You felt really bad. A primeira vez que te machucaram, você se sentiu muito mal. Second time less. A segunda vez, um pouquinho menos. And you become of stone. E aí você se torna um coração de pedra. But God takes that heart of stone away. Mas Deus ele tira esse coração de pedra. And puts a heart of flesh. E ele coloca um coração de carne. You feel. Você sente. Oh, rain? Rain. Chuva. Have fun. Se divirtam. And then you feel. E aí você sente. You feel the heart of God. Você sente o coração de Deus. You feel guilty, you feel sin. Você sente culpado, condenado. So God puts that heart away and puts a heart of flesh. Então Deus ele troca o seu coração e te dá um coração de carne. But you still don't have enough power to live a holy life. Mas você ainda não tem poder o suficiente para viver uma vida santa. Because this body of flesh is still alive. Porque essa carne ainda está viva. needs to die. E precisa morrer. So then you go to the water. Então você vai para as águas. And you get baptized. E você é batizado. And the old man dies with Christ. E o velho homem morre com Cristo. And you come out of the water. E você like sai this. Da água assim. Open to God again. Aberto para Deus de novo. And then então, God is going to give you his Holy Spirit. Deus ele te dá o Espírito Santo. And you will look just like Jesus. E você vai se parecer igualzinho a Jesus. You will be just like him. Você será igual a ele. The same power. O mesmo poder. Same authority. A mesma autoridade. And the same mission. Same what? Mission. What? Mission. Ah, e a mesma missão. And then you will go. E aí você vai. And you will heal the sick. E você vai curar os enfermos. You will cast out demons. Você vai expulsar os demônios. You will preach the gospel. Você vai pregar o evangelho. And someone will believe. E alguém que vai crer. Will get a new heart. Vai ter um novo coração. Will be baptized. Vai ser batizado. And then you pray for him. E aí você ora por ele. And he receives the Holy Spirit e as ele well. Vai receber o Espírito Santo de Deus. And one day, em um dia, Jesus will come back. Jesus vai voltar. And he will put the sheep on his right. E ele vai colocar as ovelhas à sua direita. And the goats to the left. E os lobos para a esquerda. And he will tell the goats. Sorry. He will tell the goats. E ele vai dizer para as cabras. Depart from me. É, aparta-te de mim. To the fire. Pro fogo. Prepare for Satan and his angels. Que foi na verdade preparado para o diabo. And to the sheep he will say. E aí as ovelhas ele vai dizer. Welcome. Bem-vindo. To the rest. Pro descanso. Prepare for you before the creation of the earth. Que foi preparado desde a fundação do mundo. Now the question is. Agora a pergunta é. Where are you? Onde que você tá? Are you here? Você tá aqui? Or are you here? Ou você tá ali? Or maybe here. Ou talvez aqui. And then I ask the people to make a choice. E aí eu pergunto para as pessoas e faço com que elas tomem uma decisão. If they tell me I'm here, e se elas me falam que elas estão aqui, then I ask them, okay, then what do you need to do? Então eu falo, tá, então o que você precisa fazer to get here? Para chegar aqui? Be baptized. Oh, sorry, repent. Você precisa se arrepender. Be baptized. Seja batizado. And be filled with the Holy Spirit. E ser cheio do Espírito Santo. So if they want it, I do it right away. If they want it, desculpa. So if they want it, I do it right away. Se eles querem, a gente faz isso na hora mesmo. So try to learn this. Então tentem aprender mais ou menos isso. It's on the internet. There are many videos with this presentation. Tem muitos vídeos na internet com essa apresentação. And there's many people here who know this already. E também tem muitas pessoas aqui que já sabem essa maneira. So learn this and practice this. Então aprendam e pratiquem isso. I practice this with my 6-year-old son. Eu pratico isso com meu filho de 6 anos. Because I thought if my son understands this, then everybody does. Porque se eu pensei, se meu filho entende isso, então todo mundo entende. So just practice this, and when you find a person of peace, explain this to them. Então pratica isso, e quando você encontrar com a pessoa de paz, você faz isso. Because this is the way a person is born again. Porque é assim que uma pessoa nasce de novo. They get the heart of stone out. Eles é tirado deles o coração de pedra. They get baptized for the forgiveness of their sins. Eles são batizados pelo perdão dos pecados. And they get filled with the Holy Spirit. E eles são cheios do Espírito Santo. So that's it. Então é isso. So I leave you with that. Então eu deixo vocês com isso.